noite vem vindo, estrelas brilhando em nós. Te vejo sorrindo e ouço a sua voz me perguntando se eu te gosto assim. Digo que sim, toda linda só pra mim. Chora, coração do Rio. No meio da festa tentam flertar você, mas você me abraça dizendo que só me vê. Parece um sonho, teu sorriso me diz. Mas uma noite em que a gente foi feliz. Obrigado, família, obrigado, tamo junto. Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. O meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez como eu te amo. Bora, Damasceno. Obrigado, irmão. No meio da festa tentam flertar você, mas você me abraça dizendo que só me vê. Sorriso me diz, mais uma noite em que a gente foi feliz. Essa noite eu sou o homem mais feliz que o amor já fez. O meu silêncio quer dizer pra você mais uma vez como eu te amo.